texto que eu quero compartilhar com vocês. Esse texto, eu dizia de manhã que longe de nós querer enfatizar uma transformação puramente moral e comportamental, porque seria reduzir o evangelho do Senhor Jesus. Ele é muito mais do que isso. Porque transformar esse aspecto moral do ser humano e comportamental tem muitas religiões que ajudam. E às vezes até uma boa filosofia pode ajudar as pessoas. Não é esse o nosso propósito, muito embora nós entendemos que o evangelho que transforma a vida, a condição da vida humana, reconciliando o ser humano com o Senhor Deus, dando-lhe vida abundante em Cristo Jesus, também tem como efeito a mudança moral, comportamental. Mas isso é resultado daquilo que foi operado dentro de nós. E nessa noite, o texto que eu vou repartir com vocês, esse texto ele fala de uma transformação que envolve a correção da fé e a ampliação do conhecimento no que tange ao Filho de Deus. Às vezes, o conhecimento do Filho de Deus, para algumas pessoas, é um conhecimento ainda um tanto parcial. Sabe-se alguma coisa, mas não sabe o tudo que precisa saber sobre ele. E hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos a um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Mateus, capítulo 14, versículo de número 22 a 33. Ele veio quando tudo parecia perdido. É o tema da nossa mensagem nessa noite. Ele veio quando tudo parecia perdido. Vamos orar mais uma vez. Vamos fechar os olhos e vamos pedir ao Senhor Deus que seja propício a nós, pecadores, nessa noite. Deus bendito, que coisa boa está aqui. Não por conta do lugar em si, mas porque o Senhor está aqui, porque o teu povo está aqui. Teu povo compareceu para este encontro, para esse momento de culto, de celebração, de adoração, de louvor ao Senhor nosso Deus. Mas o teu povo precisa, deseja ouvir a tua voz, a tua palavra. Portanto, que o Senhor nessa noite desça até nós, visita o coração de cada um aqui, dando disposição, disposição de alma, disposição de ouvidos, para que ouçamos ao Senhor nosso Deus atentamente. Livra-nos das dispersões, das distrações, leva o nosso pensamento cativo ao Senhorio de Jesus, e que o Espírito Santo, o Espírito que habita em nós, com o qual nós fomos selados e que é o penhor da nossa redenção, o Espírito da verdade, que faz lembrar, que ensina, possa se compadecer de nós nessa noite e nos abençoar com a palavra. Que o Senhor Jesus seja mais adorado nessa noite, mais amado, mais temido, mais reverenciado, mais glorificado. Exalta o teu Filho Jesus aqui nessa noite. É a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. No litoral sul do Espírito Santo, eu evangelizava um homem que se tornou meu amigo, muito culto, um homem muito culto, foi muito precioso conviver os últimos anos da vida daquele homem. Primeiro por poder partilhar o evangelho com ele, e depois por poder ver o seu crescimento. Esse homem, ele teve conhecimento daquilo que o nosso irmão presbítero, Adalto Lourenço, produziu. Um apologeta, um homem de Deus, um evangelista, né? O Adalto Lourenço é um evangelista para essa geração. E ele, então, comprou um livro que o Adalto Lourenço escreveu, Gênesis 1. Ele comprou o DVD do Adalto Lourenço. E ele fez um processo muito interessante. Eu ia falar da questão do Litoral Sul, mas lembrei dele e achei interessante compartilhar com vocês. E ele, então, ele lia o livro, assistia o DVD e lia a Bíblia. Depois ele fazia novamente, ouvia o DVD, voltava-se para o livro e voltava para a Bíblia. E foi assim que o Senhor Deus resolveu alcançá-lo. E nessa caminhada com ele, instruindo e presenciando e notando a presença da fé genuína no coração daquele homem, que por muitos anos viveu longe de Deus e agora já numa condição mais frágil da sua saúde, enfrentando uma doença terrível. E ele me contava que no litoral sul, eu desconhecia, embora sendo capixaba, desconhecia, existe na região da praia de Itaoca um monte chamado Monte Agar. E ele dizia que os indígenas daquele lugar deu o nome àquele monte e dizia que ali era o lugar de ver Deus. Lugar de ver Deus. Deus, às vezes, ele cria umas certas situações que não são nada confortáveis, mas que vai ser um lugar em que você vai ver Deus. Às vezes é uma ventania que você não desejou e que você não tem nenhum controle, absolutamente nenhum controle, que chega, que sopra, que causa medo. Mas à medida que o vento sopra, ele de alguma forma será uma, pelo menos se não é um lugar, será uma condição de ver Deus. Às vezes é um relacionamento que fica estremecido, adoecido, e as coisas se tornam difíceis, e Deus vai usar aquilo e vai fazer com que aquilo seja um instrumento para você ver Deus. Às vezes, são tantas outras situações que na soberania de Deus e na sua providência, Deus vai utilizar como um meio, como um instrumento. Não é um meio em si mesmo, mas como instrumento para que você possa ver Deus e glorificar a Deus e ser transformado pelo Evangelho de Deus. Quando tudo parecia perdido, ele veio. Veja o que diz o texto em Mateus 14. Diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar, sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E todos, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Você pode repetir comigo essa última, esse último registro? Verdadeiramente és Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quando Mateus escreveu esse evangelho, é sabido, mas não custa, não é demais rememorar. Quando ele escreveu esse evangelho, ele escreveu com o propósito de provar para o seu povo, para os seus irmãos, para os judeus, que Jesus era o rei dos reis, o prometido, o Messias. É por esta razão que você vai encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ao fazer isso, Mateus já contempla dois personagens que têm uma relação estreita com esta promessa messiânica. Quando ele faz a menção de que Jesus Cristo é o filho de Davi, ele está dizendo que ele é o herdeiro legítimo do trono. O Jesus de Nazaré, o Jesus que realizou sinais e prodígios, é o herdeiro legítimo do trono de Davi, aquele que o povo aguardou por séculos. Agora tinha se manifestado na história dos homens. Mas também ele faz menção de que ele é filho de Abraão para falar que ele é o descendente, o prometido a Abraão, aquele por meio do qual todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. A partir disso, Mateus vai escrevendo o seu evangelho, narrando sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus, e isso vai ganhando uma progressão da revelação messiânica. Então ele começa já mostrando o propósito com aquela genealogia, dividindo a genealogia em três blocos, mostrando que, a despeito das fraquezas daqueles personagens da genealogia, homens que duvidaram, homens que temeram, homens que, em algum momento ou noutro, negaram, homens que tiveram seus devaneios e viveram distante de Deus algum tempo, por exemplo, Manassés, apesar daqueles homens, é o que Mateus está dizendo, apesar deles, apesar das virtudes deles, apesar de quem eles foram, eles tinham uma promessa, e porque receberam a promessa de um Deus fiel e eterno, a promessa se cumpriu e veio, portanto, o Messias, o Cristo. E aí Mateus vai construindo o seu evangelho e mostrando essa progressão da revelação, deixando mais claro quem é o Senhor Jesus Cristo. E nesse texto nós temos um ponto alto dessa revelação, dessa progressão da revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. Mais adiante, se eu não me esquecer, eu quero mostrar para você que na primeira vez que o Senhor Jesus, estando ao barco, nesta feita ele não estava, estando ao barco com seus discípulos e que eles enfrentaram uma tempestade, em que eles pensaram que eles iriam perecer naquela noite, Jesus estava no barco dormindo, naquela feita, eles não fizeram uma afirmação, eles fizeram uma pergunta. Agora eles não fazem uma pergunta, agora eles fazem uma afirmação. Eu quero depois dar conta disso. De repente, quem sabe, você pode levantar a mão e falar, pastor, está esquecendo aí. Mas perceba então que há essa progressão. Lugar de ver Deus. Este mar aqui é um lugar de ver Deus. Esse vento que veio é um instrumento que foi utilizado para que os discípulos pudessem ver Deus e concluir que Jesus é mais do que alguém que interfere na natureza. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Será que Deus vai usar o quê para você ver e concluir que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? O que ele vai ter que usar para provar para você, de uma vez por todas, que ele é mais do que um homem? E, conquanto ele se fez homem, ele é Deus. O que ele vai usar? Você já parou para pensar nisso? Eu pensava nos instantes finais, e nessa tarde, e lutando com Deus em oração, e eu concluí uma coisa, irmãos, se a minha leitura não está equivocada na minha trajetória, na minha vida de casamento com a minha esposa, e Deus tem sido tão gracioso fazendo com que ela me tolere esses anos todos, na vivência com os meus filhos, né, com 29, com 23, com 10, onde eu aprendo, mas também ensino alguma coisa, eu parei e pensei e concluí que o meu maior aprendizado com Deus, de conhecer a Deus, de aprofundar o meu conhecimento com Deus, se deu com a utilização de alguns sofrimentos que eu já passei. Em momentos mais difíceis da minha vida, em que eu chorei mais, em que meu coração se estremeceu mais, foram os momentos em que Deus mais me ensinou, em que as minhas vistas, os meus olhos ficaram mais iluminados, mais límpidos, para a compreensão de quem é Deus. Foram nas noites mais longas que Deus trabalhou a minha fé, minha compreensão, em que Deus me transformou em umas áreas da vida que talvez demoraria um pouco mais. O que Deus vai ter que usar para transformar você? O que ele vai utilizar? O que ele está utilizando para aprofundar o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus e tornar você uma pessoa mais firme, mais parecida com ele, mais amável, que tenha o mesmo sentimento que houve nele, que existe nele e com o qual ele quer nos presentear e compartilhar conosco? O que ele vai ter que usar para vencer esse espírito arredio que você tem? O que ele vai ter que usar para te dobrar de uma vez por todas e você, então, reconhecer que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que ele é a raiz de Davi, que ele é o descendente de Jessé, que ele é o leão da tribo de Judá, que ele é aquele que pode salvar e livrar você de uma vez por todas da perdição eterna? O que ele vai ter que usar? Ou o que ele está usando? Talvez ele já esteja usando. Talvez você não tenha compreendido ou não estava compreendendo. Talvez você estava se sentindo só, abatido, mas ele está trabalhando na tormenta da sua vida para levá-lo ao conhecimento pleno da pessoa do Senhor Jesus, o varão perfeito. Este lugar, este espaço, esse momento foi utilizado pelo Senhor Jesus para fazer com que os discípulos pudessem ver Deus e conhecer Deus e afirmar que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Eu penso que o ponto alto desse texto tem a ver com a intervenção de Jesus. Ele veio quando tudo parecia perdido. Embora eu entenda que o ponto alto tem a ver com a intervenção de Jesus, coroando então com a compreensão dos discípulos de quem é Jesus, entendo, entretanto, que eu devo partilhar com você nessa noite três verdades aqui nesse texto: a submissão, a intervenção e a compreensão. É muito interessante, porque Mateus registra que o Senhor Jesus compeliu os discípulos a embarcar e a passar adiante para o outro lado. Compeliu. Marcos vai dar conta que isso vai acontecer de fato e de verdade, que eles vão atravessar. Mas eu queria que você prestasse atenção nesse verbo, compelir. A ideia aqui é a ideia que eles foram como que empurrados, persuadidos, levados como que à força a entrarem na embarcação e a submeterem obedientemente à ordem de Cristo. Não tem alternativa. É para ser assim. Uma ideia paralela é aquela que, depois que o Senhor Jesus foi batizado, o Espírito o compeliu, o levou, como que tomando-o pelas mãos e levando-o ao deserto para ser tentado pelo diabo. É essa a ideia. Então, os discípulos, ao mesmo tempo que há essa força do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, eles estão submetendo, eles estão obedecendo ao seu Senhor. E aqui nós precisamos entender uma coisa: a obediência do crente, do servo de Cristo, do discípulo de Cristo, ela sempre traz glória para o nome de Deus, para o nome de Cristo, mas a obediência necessariamente não vai te poupar de sofrimento. Pelo contrário. Aliás, em muitos casos, obedecer ao Senhor Jesus pode levar você a enfrentar algum tipo de sofrimento. Agora, quando isso acontece, será que essa situação está alheia aos olhos do Senhor? Será que ele não está vendo? Será que ele não está percebendo? Sim, ele está percebendo. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor de todos. Ele é Senhor das circunstâncias. Ele é Senhor do meio. Eu entendo que o Senhor Jesus vai utilizar esse momento, está usando esse momento. Ele vai mandar o vento aquietar. Ele vai mandar o vento emudecer. Mas eu entendo que foi ele que mandou o vento. O vento estava a serviço do Senhor Jesus, e desta feita ele deixa os discípulos sozinhos nessa embarcação. Ele não está dormindo, ele não está presente desta feita. A obediência. Ao Senhor Jesus faz com que os discípulos enfrentam a fúria do vento, da tempestade. Eles são peritos nesse tipo de embarcação, eles conhecem aquelas águas, mas nessa noite eles são vencidos, eles estão exauridos, eles estão cansados, eles estão esgotados, eles não veem recurso, eles pensam que aquela situação é uma situação desanimadora, é uma situação que vai culminar, que pode culminar com a tragédia, e lá estão eles remando e o vento é contrário. Eles estão longe. E o destino para o qual eles estavam indo, segundo os estudiosos, ainda tinha cerca de 5 quilômetros. Era muita coisa. Eles estão já vencidos. E por quê? Porque eles obedeceram. Porque o mestre mandou eles entrarem na embarcação e atravessar. Porque eles não titubearam na hora que eles foram compelidos pelo Senhor Jesus. Mas agora lá estão eles enfrentando a fúria do vento. Mas o sofrimento e os ventos da vida que vêm, que sopram em nossa direção, por vontade e pelo propósito de Deus, visa trabalhar sua fé, tornar sua fé mais madura, tornar você um crente mais experimentado. A sua fé, quando isso acontece, ela está sendo provada pelo fogo para remover as escórias, para você aprender de uma vez por todas que você deve confiar tão somente no Senhor Jesus Cristo. Que você não deve colocar as suas mãos e apalpar e assegurar em coisas que estão ali ao seu lado, para você não depositar a sua confiança nos meios e nem nas circunstâncias. Você precisa confiar que Ele é o Senhor também dos ventos. Submissão, obediência pode fazer com que você experimente situações que não sejam confortáveis. Às vezes é uma decisão resoluta, bem firmada, lá no seu trabalho, em que o seu chefe quer que você faça uma manobra e você sabe que eticamente aquilo não é correto, que não se deve fazer, e você então se posiciona como discípulo de Cristo para obedecer o Senhor Jesus, e aí você experimenta uma retaliação. Você começa a ser perseguido. As pessoas começam a olhar para você como que fazendo chacota de você, zombando de você, se afastando de você, ninguém quer mais conviver com você. Quando isso acontece, por conta da obediência ao Senhor Jesus, você deve glorificar o Senhor Jesus, porque embora a obediência, como eu disse, toda vida, em toda situação, glorifique o nome de Deus, entretanto, por conta da obediência, você não será poupado de sofrimento. Pode acontecer que você seja severamente perseguido por conta da sua fé, por sua obediência ao Senhor Jesus. Mas se isso acontecer, glorifique o Senhor, porque o Senhor está trabalhando em você. O Senhor está ampliando a sua visão sobre o Senhor Jesus. O Senhor está te dando melhor condição de compreender a dimensão do reino de Deus, do governo de Cristo sobre a natureza, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre a história. Ele está ampliando o seu conhecimento. Não murmure, não se queixe. Submissão. Você não tem controle sobre certas situações. Nós não temos. Há situações que elas acontecem do ponto de vista daquilo que é embaraçoso por conta de escolhas que nós fazemos. Nós somos seres morais e temos responsabilidades. Às vezes nós fazemos escolhas que não se coadunam, que não se harmonizam com a vontade de Deus, e por conta disso a gente enfrenta momentos difíceis. Há momentos que os momentos difíceis são enfrentados porque os outros que estão ao nosso lado, ao nosso derredor, provocam aquilo. Pense, por exemplo, na história do profeta Jonas. Aqueles marinheiros, aquela tripulação, não tinha nada a ver com a situação, mas elas estavam ali naquela situação, e o que o Jonas fez e estava fazendo em rebelião à vontade de Deus acaba fazendo com que aquelas pessoas enfrentem aquela luta severa, aquela tempestade severa, aquilo que Deus fez que acontecesse. Mas há momentos que não é nem você, nem o outro. É aquilo que acontece, que vai se desenrolando, que não estava na sua agenda, que você não desejou, que você não planejou, mas chega e chega debaixo da vontade de Deus. Aquele vento que foi desencadeado, que mais tarde será emudecido, será interrompido, é vento soprado por Deus. É vento que está sob as ordens de Deus. É vento que será utilizado para forjar a fé dos discípulos do Senhor Jesus. E eles aguentam, e estão aguentando, e estão obedecendo, e por conta disso não serão privados, porque há um propósito nisso. Será que o que tem acontecido com você não é um propósito de Deus para mudar o seu temperamento? Para te tornar mais dócil, para te tornar uma pessoa mais confiante, mais firme, para te tornar uma pessoa mais generosa, mais amável, mais paciente. Será o que Deus está usando na esfera do reino de Deus, do seu reino, e naquilo que você tem sido obediente para forjar você? Submissão. Em segundo lugar, nós vemos a intervenção. Ah, diz o texto aí que na quarta vigília da noite, entre as 3 da madrugada, às 6 da manhã, é dentro desse bloco aí, na quarta vigília da noite, é que o Senhor Jesus, esses homens estão remando desde o início da noite. E agora, nesse momento específico, o Senhor Jesus ruma em direção a eles, depois de ter um longo tempo de oração, de estar se deleitando na presença do Pai, e quem sabe até orando por eles, até orando por esse acontecimento, até orando pelo crescimento deles, para esse reencontro, para esse momento que vai ser transformador na vida deles. O Senhor Jesus vai andando sobre o mar, e o Senhor Jesus se aproxima deles, e à medida que eles então colocam os olhos no Senhor Jesus, que vem caminhando serenamente e mostrando que tudo aquilo que estava causando pavor está debaixo do seu controle, tudo está debaixo dos seus pés, nada acontece sem que ele queira que aconteça, eles então ficam assustados, eles que já estão exauridos, cansados, desanimados, trêmulos, eles então vêm e tem uma falsa compreensão, tem uma visão distorcida de quem é que se aproxima naquela hora da madrugada, e eles pensam que se trata de um fantasma. Eles estão apavorados e eles gritam, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. E aí acontece a intervenção. Porque o Senhor Jesus se aproxima, coloca os teus olhos no versículo 27 e diz assim, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem bom ânimo, coragem, sou eu, não tem mais. Ah, que coisa boa. Que maravilha aquele momento da vida quando tudo parecia que ia naufragar, que seria engolido pelas águas, que a embarcação iria tombar, que as vidas seriam dizimadas. Lá está ele, encorajando seus discípulos, lá está ele, manifestando a sua graça, lá está ele, demonstrando a sua compaixão, lá está ele, demonstrando que ele não se esqueceu, eu não me esqueci de vocês. Coragem, tem bom ânimo. E o que a gente vê na intervenção é que ele interveio do ponto de vista coletivo e do ponto de vista individual. No primeiro momento, ele se dirige ao ponto de vista, se dirige à coletividade, aos discípulos que estão ali. Não tem mais. Mas depois ele interveio também quando Pedro, ousadamente, como que pedindo uma espécie de prova, de comprovação, se és tu mesmo. Eu quero o teste, eu quero comprovar de que és tu mesmo, meu Senhor. Permita que eu vá até aí. O Senhor Jesus disse a ele, venha Pedro, e Pedro bota os pés sobre as águas e caminha serenamente, e as águas se tornam sólidas, a firmeza, mas a firmeza não é propriamente as águas, é o controle que o Senhor Jesus, é as leis que ele estabelece, e possibilitando uma caminhada segura, mas a caminhada segura também demanda dos olhos da fé de Pedro, que precisam estar fixados no Senhor Jesus. Não pode titubear, não pode afastar o olhar, é preciso olhar com firmeza para o autor e consumador da fé. Enquanto Pedro andou olhando fixamente para o Senhor Jesus, ele foi bem sucedido. À medida que ele reparou no barulho da tempestade do vento e tirou os olhos do Senhor Jesus, ele foi submergido, e aí o Senhor Jesus interveio. Pedro gritou, salva-me. Talvez uma das orações mais curtas, né? Eu aprendo com isso o seguinte, que para o Senhor te ouvir, te acudir, não precisa você fazer uma oração longa. Você precisa fazer uma oração sincera, humilde. Você precisa reconhecer a sua vulnerabilidade. Você precisa reconhecer a sua fraqueza. Em sendo assim, ele te escuta, ele te ouve, ele age, ele manifesta o seu poder, ele te arranca de onde você está, ele te salva, ele te leva para um outro lugar seguro. Mas você não pode retirar os olhos dele. O Senhor Jesus dá uma palavra de encorajamento. Quando a gente está cansado, quando a gente está exaurido, desanimado, a gente precisa de palavra de encorajamento, e o Senhor tem palavra de encorajamento. Coragem, tem bom ânimo. Quando você estiver em apuros, quando você estiver pensando que você não vai conseguir, lembre-se, ele tem palavra de encorajamento, ele tem palavra de ânimo para você. Mas tem uma palavra também que versa aqui sobre a identidade, que tem a ver com a revelação, quando ele usa, sou eu. Esse é o mesmo conceito com o qual Deus se revelou a Moisés. Veja a progressão que Mateus está usando e registrando o que está acontecendo para que eles pudessem chegar nesse ponto alto, no apogeu da compreensão, verdadeiramente és filho de Deus, sou eu. Não tem mais, ele tem uma palavra para acalmar o coração, porque a pior coisa, irmãos, dos medos que nos assolam, não são necessariamente as coisas que estão do lado de fora de nós, em que nós vemos, em que nós ouvimos. Isso ajuda, isso faz o medo crescer, isso faz o medo ficar mais volumoso. Mas o problema é aqui dentro. É aqui dentro. É no coração. Por isso, a palavra do Senhor Jesus visa acalmar, aquietar a alma. Não tem mais. Intervenção. A intervenção do Senhor Jesus é fabulosa. É maravilhosa, é graciosa. Então nós vemos a submissão. E nós vemos que pelo fato de ser submisso, ser obediente, isso não vai te poupar de situações difíceis. Pelo contrário, isso pode fazer com que você enfrente uma situação difícil, mas essa situação difícil está debaixo do controle do Senhor. Ele está trabalhando, ele está usando isso. Mas lembre-se, ele ainda continua agindo. Ele ainda continua atuando. Ele vem nas tormentas da noite, ele vem nas noites escuras, ele vem nas noites longas, ele vem quando você pensa, eu vou naufragar, eu não tenho condição, não tenho forças, ele vem. Ele vem. Ele vem quando você clama por ele, e ele vem mesmo, até mesmo quando você não clama por ele. Ele vem quando você suplica por ele, mas até mesmo quando você não tem força para orar, ele vem. Os discípulos não estão clamando. Quando ele estava no barco dormindo, eles clamaram, eles gritaram, eles acordaram, mas agora nem isso eles fazem. Mas ele veio a si mesmo. Porque quando você tem fé, ele vem. E mesmo quando a sua fé está fraca, ele vem. Quando você ora, ele vem. Quando você não ora, ele vem. Quando você tem uma esperança que está lá no alto, ele vem. Quando ela está enfraquecida, ele vem a si mesmo. Porque ele não desampara os seus, ele não se esquece dos seus, ele vem para estar com os seus, ele vem para mudar a vida dos seus, ele vem para mudar a história dos seus, ele vem na quarta vigília da noite. Mas em terceiro lugar, a compreensão. Diz o texto que subindo, versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. A tempestade foi usada para fazer com que eles pudessem chegar a esta conclusão, para que eles pudessem ter o conhecimento mais aprofundado. Houve um salto no conhecimento acerca da pessoa do Senhor Jesus. E eu não esqueci do que eu tinha falado, lembrei. Vamos voltar lá no capítulo de número 8, versículo 27. Volte para você perceber a progressão, para se deleitar nessa verdade, para entender que o Senhor Jesus está atuando. Eu vou ler o texto, o 23 até o 27, para você perceber como que muda, como que há um salto, como que há um aprofundamento da compreensão, do conhecimento, da fé do Senhor Jesus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco já estava varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois assim tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. Olha o versículo 27. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A compreensão dos discípulos agora é outra. Agora eles não estão perguntando quem é este. Como que numa espécie de conhecimento parcial. Eu já sei alguma coisa, mas à medida que ele faz, eu fico surpreso. Quem é este? Estão perguntando. Mas agora não, agora eles afirmam. Verdadeiramente és filho de Deus. O propósito de Deus para a nossa vida é que sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Porque um povo que conhece o seu Deus se torna um povo forte e ativo. Um povo que conhece ao seu Deus e que anda de acordo com a vontade do seu Deus não será destruído. A ignorância sobre quem é Deus e o conhecimento parcial de quem é Deus pode levar as pessoas, por conta da ignorância, à derrota. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Deus quer que você conheça o Filho dele, o Senhor Jesus, de modo mais exaustivo, de modo mais profundo. Deus quer que você aprofunda-se. Deus quer que você seja diligente em conhecer e conhecer o Senhor a partir da revelação que ele fez de si mesmo nas Escrituras. Você precisa conhecê-lo mais. Você precisa conhecê-lo melhor. Ele já se revelou. Vá às Escrituras. Nas Escrituras você encontra o que ele disse. Quem ele é. Eu acho magnífico a história de Abraão, como que Deus vai se revelando a Abraão, como que Deus chama, como que Deus faz aliança com Abraão, como que Deus faz promessa para Abraão, como que Deus comissiona Abraão. E nisso tudo que Abraão recebe, Abraão titubeia, Abraão tem dúvidas, Abraão tem os seus abatimentos, Abraão tem as suas tristezas, Abraão tem escolhas atrapalhadas na sua vida, juntamente com a sua esposa, isso é danoso para a vida dele, mas eu fico olhando que quando chega no capítulo 15 do livro do Gênesis, depois de algum tempo, depois de algumas dúvidas que Abraão tinha enfrentado, Deus volta a falar com Abraão, e desta feita Deus se revela a Abraão, amplia o conhecimento de Abraão, dentro daquela condição física que Abraão se encontrava com a sua mulher, ele se revela para Abraão dizendo pela primeira vez, Gênesis 15, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ao fazer isso, Deus está dizendo para Abraão, Abraão, o menino virá, o descendente virá, não por conta da condição física sua e da mulher, mas porque eu sou Deus Todo-Poderoso. É Deus se revelando, é Deus levando Abraão para um conhecimento mais amplo de quem ele é. Quando Jó perdeu os seus 7 filhos, suas 3 filhas, os seus bens, e quando ele é devastado por todas aquelas tragédias e fica doente, ao final, quando é restaurado, ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, Deus está trabalhando para você conhecê-lo melhor. Deus quer que nós cheguemos à compreensão de que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador exaltado, é o que venceu a morte, é aquele que vai voltar para reunir todos os povos e receber a igreja num novo céu, numa nova terra. Ele deu-se por nós na cruz, ele quer que você saiba disso. E com isso, o Senhor Jesus transformou não apenas as circunstâncias na qual os discípulos se encontravam. O Senhor Jesus transformou a mente. O Senhor Jesus transformou o coração. O Senhor Jesus removeu as escórias da fé e aqueles discípulos cresceram. Deus quer que você cresça. Deus quer te transformar. E para te transformar, ele vai utilizar meios e vai levar você a ser conformado à imagem de Cristo Jesus, para que ao final você possa dizer, verdadeiramente ele é o Filho de Deus, verdadeiramente ele é o meu Salvador, ele me basta, ele resolveu de uma vez por todas a minha situação diante de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus transforme o seu coração. Nós vamos ouvir.